vezes penso que me deixou, que não me aguento. Quando a noite vem iluminar o meu coração, tento debruçar nos braços de quem mim, eu nunca te esqueci.